me falar de amor. O que você tomou? Quanta audácia você tem de imaginar que eu visse a voz faria eu reconsiderar o que você tomou? Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor que acabou. Diz que me encontra outro igual, a sua ligação perdeu o sinal. Você me usou e me deixou. Diz que me, diz que me. Hey, hey, la la la la la la la. Hey, hey, la la la la la la la. Apaixonando o seu coração. La la la la la la. Consigo imaginar essa situação. A garrafa vazia, o celular na mão. Hoje não. Sem consigo imaginar essa situação, achando que controla o meu coração. Hoje não, sem perdão. Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor que acabou. Diz que me encontra outro igual, sua ligação perdeu o sinal. Você me usou e me deixou. Diz que me, diz que me.